Eu fiz um sanduba muito bonito. Descreva. Vamos lá. Primeiro, você compra 1 quilo de patinho e manda o açougueiro já fatiar e moer para você. Aí você pega e tempera esse 1 quilo do teu tempero a gosto. Alho, cebola, tempero de carne, o que que você curtir. Aí você vai usar esse patinho para fazer comida durante a semana. Tá na geladeira reservada. Aí, por exemplo, hoje o quê? Joga na frigideira, fritou, próprio patinho ali, o pedaço, né? O filezinho, você pica ele em tirinhas e coloca no pão, de preferência sua. Aí você pega um ovo, frita o ovo e quando estiver fritando, você pode jogar um legume. Eu dou de preferência legumes crocantes, tipo vagem, brócolis, couve-flor. E joga uma batata palha junto na frigideira no ovo. Já faz um ovão nervoso. Joga no pão com a carne e, cara, 2 fatias de pão é GG, cara. Faltou só colocar um cream cheese em cima, assim. Verdade. Cara, eu vou fazer isso agora, acabando aqui. Eu tenho um monte de ingredientes ali. Você me deu uma puta ideia. Eu fui no mercado hoje, tem tudo ali. Nossa, que lindo esse lanche mesmo. E Parabéns. se você fez isso depois de ouvir o cast, deixa aí nos comentários se ficou bom ou não. Filho da puta. Tô comendo, meu. Tá delícia, galera. Ó, tá muito gostoso. Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, estamos começando aqui mais uma edição do Game Track. Eu sou o Zabuzeta e hoje estou aqui com convidados especialíssimos. Primeiramente aqui, Rubens Cavaleiro. Oi, gente. Também aqui com o Fernando, olha só, Perazolia. Falei certo, aí. Falou, aí. Pausadamente fala bem, né, cara? E aí, galera? E aí? E também com o Felipe De Martini. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo certo. Olha só, hoje a gente tá aqui numa edição Jogatina Edition do Game Track, pra gente falar o que a gente anda jogando, e nada mais especial do que trazer convidados pra falar o que eles estão jogando também, né, cara? É, hoje aqui eu tô com a... Eu odeio usar a palavra, mas eu vou ter que usar. Eu tô com a trupe... tô com a trupe do Como Fala Games, cara. Só que antes da gente começar a falar do que a gente tá jogando, vamos pro jabá, né? Momento jabá aqui do Como Fala Games. Eu quero já perguntar pra vocês de onde surgiu essa ideia, cara. Vamos lá, eu posso começar, então? Não, o Rubens tem que começar, que acho que foi ele que abraçou todos nós pra dentro desse negócio. Eu posso dizer, cara, que foi assim, tipo, mais uma faísca baseada, se espelhando até bastante daquele como fala as marcas, como fala em Curitiba, sabe? Todos esses tumblers que foram aparecendo com o tempo, eles foram pegando algumas estigmas das regiões ou dos motivos e foram transformando em imagens, né? E eu peguei, cara, eu falei, faltava um Como Fala Games, porque às vezes a gente pega e a gente fala de um jeito, o nome é em inglês, o nome é em outra língua, como que fala direito isso aqui, como que fala, como que o brasileiro fala. E eu falava, pô, isso aí é bacana de fazer. Eu ficava cutucando o Fernando. E aí, Fernando, vamos lá, vamos fazer. Né? Pô, isso é legal pro seu portfólio, vamos lá, cara. E ele, só que eu e o Fernando, a gente precisava de como que é um checkpoint, né, um checklist ali, pra saber exatamente se a gente tava escrever certo, né, a maneira de dizer tanto do brasileiro quanto do estrangeiro, entendeu? Eu chamei essa equipe aí, o Felipe também, e o Fernando, agora... O Rubens chegou pra mim e falou assim, você que tem contato com a galerinha, você sabe como as pessoas falam, então chega aí, é nóis. E aí eu tava, não tava fazendo nada no momento, então por que não, né, vamos lá. Exatamente. E como o Rubens disse, tem a versão Brasil, né? E tem a versão Like a Thor, né, cara? Eu achei muito massa isso. É, quando a gente começou a fazer, o Como Fala mesmo, o oficial, ele ensina você a falar a maneira correta. E a gente não sabia, pelo menos da minha parte, não sabia se a gente ia fazer na zoeira ou corretamente. E quando a gente começou a postar os primeiros na zoeira, a galera meio que não entendeu o que era. Aí toda postagem que tinha, vinha alguém e falava, não é assim que fala. Não, daí postava, o correto é isso. Ah, não é assim. Até a gente, vamos criar o selo então, separar, né, o Ruel EBR e o Like a Sir, pra ver se funcionava. E funcionou, né, cara? Acho que sim. Porque daí a galera já sabe, isso aqui é a forma que brasileiro diz, né? Battlefield 4. Esse pra mim é o essencial, cara. Não é Battlefield 4, né, cara? O que eu mais gostei foi o Donkey Kong Country. Cara, um que eu gostei muito foi o Just Dance, tá ligado? Porque ficou, cara, exatamente, cara. Eu tô falando, nossa, cara. Cara, o, pra mim, o melhor de todos é o Halo, cara. Halo. É que eu sou... É muito legal. E o mais massa, assim, porque vocês já sofreram algumas cópias, né? Podemos dizer assim, né, cara? Já tem uma galera que já tá copiando a ideia de vocês pra fazer blogs semelhantes, né? Assim como qualquer coisa da internet, né? Sim, sim. E o interessante é que vocês pegam a fonte e faz próximo. Então é bem trabalhar. O Fernando faz um trabalho do caralho nessas fontes aí, né, cara? É, tanto que quando a gente tem uma listinha lá dos jogos, quando chegou o BioShock, eu falei pro Felipe, porra, cara, não tem outro não, meu? Olha o tipo dessa logo, como é que a gente desenhar. É que você tem que retrabalhar ela inteira, né? É, mas aí rolou fazendo. Ficou legal. O BioShock ficou massa também. E o BioShock é um que dá pra fazer duas vezes, né? Dá pra fazer o Like a Sir, que é uma pronúncia bem massa, né? BioShock. E dá pra fazer o BioShock também. É. Dá pra fazer o Ruê também. Então acho que o BioShock ainda vai ter mais uma aí, quem sabe um dia. É, porque é bom que você pode fazer tipo duas versões, né? Pra cada um. É, exatamente. É, vai muito, pelo menos eu escuto, vai muito assim, tipo, da galera que. Do jeito que a galera fala mesmo, né? É. Tem jogo que não pegou a pronúncia zoada, que da galera até fala certinho. Tem jogo que se você ler o título, ele é certo. Você não consegue ler errado nem se você quiser. Que nem, por exemplo, um jogo clássico que todo mundo falava meio certo sem saber, é quando eu falava o Chrono Trigger. Porque lia literalmente que tava escrito, entendeu? E falava isso certo, tá ligado? Não, mas eu conheço um monte de gente que fala Chrono Trigger. Então, cara, mas depois, entendeu? Quando você começa a pegar o inglês, você acha que é Chrono Trigger, entendeu? Uhum. Por causa da pronúncia e tal, mas depois você, opa, não, é Trigger mesmo, tá certo? É. Tem um monte de regrinha de inglês e tenso, cara. NA que diga, né, NA? Bom, e como que a galera faz para acessar os canais de comunicação de vocês, cara? Atualmente nós temos três, cara. Nós temos o principal ali, que é o que sai primeiro, ó. Por exemplo, ó, contar aqui o segredo aqui, ó. Sai uma hora antes até, ou até duas horas antes no alvanista.com.br. Olha aí. alvanista.com/ como fala games, né? Também, e daí tem o Tumblr, né? Que é foi a premissa, né, de tudo, né? Que é como fala games.tumblr.com, né? E o facebook.com/ como fala games também, que é esse que a galera mais pira e comenta, porque tem aberto comentário, né? Então, pode compartilhar, lá, pode fazer pode compartilhar. Coisa, né? Facebook é o fervo hoje, né? É isso aí, então acesse lá. Se você quiser também, vai estar todos os links aqui no post. Então acesse lá, como fala games, tanto no Facebook, no Tumblr e também no Alvanista. Vamos lá subir a música aqui agora e a gente já volta aí com blocos pra gente falar o que a gente tá jogando, né? Aqui agora para momento de jogatina, né? Do que a gente tá jogando, começando aqui com o Rubens. Rubens, o que você anda jogando aí, cara? Cara, atualmente aí no último mês eu joguei 3 jogos, né? Pegou e abriu aquele baú dos jogos que você tava já jogando e falou, não, vamos fechar essa parada, né? Não, tava tudo assim, tipo, 80%, tá ligado? Nossa, eu tenho um monte assim, cara. Às vezes tem que fechar logo, tá ligado? Sim. Aí eu peguei, cara, o primeiro que eu fechei na sequência aí foi o Saints Row, The Third. Esse eu peguei e falei, não, esse eu tenho que jogar, cara, porque é ruim na veia, né? Tinha que ter muita comédia, cara, esse jogo é muito bom. E você se empolgou pra pegar o 4? Por causa dele? Com certeza, cara. No final, principalmente, você fala, não, cara. Porque o Kiliano, ele é sacana, cara. Sim, o Kiliano é foda. Do Café com Games. Ele pega, ele faz desde que ele participou lá do Game Track versus blogs, né? Ele pegava e ele conseguia montar uma cena Inception na minha mente, explicando, tá ligado? Imagine! Quando ele fala imagine, eu já me fudia a minha mente, né? É. Já ativava um gatilho ali, já ficava pensando. Aí tem uma música, cara, que escolheu lá uma vez. Acho que foi ele, cara. Nossa, não foi ele. Vai ser o maior gafe da face da Terra. Acho que é a Nida Hero dele, né? Isso, cara. Nossa. Ele contou ali a parte que toca no jogo. Só que na hora que você joga essa parte é muito bacana também, cara. E o jogo em si, né, cara? Nossa, é a quebração. É porradaria, sem limites. É tudo aquilo. Se fosse um postal da comédia, tá ligado? Não, porque, cara, é postal. É uma piração em si, né, cara? É como se fosse um GTA feito por brasileiros, né, cara? Não, porque, cara, parece que os jogos anteriores não tinham tanto essa pegada de comédia absurda, as coisas absurdas que o 3 e o 4 tem, né? E a galera falou, sabe uma coisa? A galera gosta de zoar mesmo, então vamos fazer um jogo pra zoar, né, cara? Não, e vai das armas, vai das missões, vai de tudo, né? Vocês jogaram? Eu joguei o quarto só. Eu joguei o quarto por trabalho, assim. Nunca tinha jogado Saints Row e caí logo no quarto. Sim. E, tipo, ele já começa num clima absurdo, assim. Ele já começa com você numa missão e aí, de repente, você sai voando num foguete e você vai morrer. E aí começam, tipo, as mensagens das pessoas se despedindo de você, tocando Aerosmith. Genial. A música do Armagedon e as pessoas, tipo, meu Deus, você vai morrer, um abraço e tal. Aí entra uma menina, ah, eu nem te conheci hoje, mas você parece legal e tal, que pena. E aí, tipo, o cara volta e de repente, não, agora você é o presidente dos Estados Unidos. É muito absurdo, assim, ele te joga as coisas na cara de uma forma muito má. Tem um argumento que o pessoal sempre usa, assim, que não sei se vocês concordam, é que quando o jogo tem uma coisa em especial de comédia, ele se torna... Muita gente fala, discute a respeito disso, que o jogo, se ele tem muito a ruê, ele acaba meio que, tipo, sendo mais um pouco do mesmo, mas ele, parece que ele consegue diferenciar, né? Não, assim, eu achei ele bem... Ele varia um pouco até uma certa medida, assim, porque é tudo tão absurdo, e o tempo inteiro, louco, que até você conseguir explorar tudo aquilo, você tem muita coisa pra fazer. Mas ele é meio louco dentro do limite dele também, né? Ele meio cria, assim, sim, limites, sim. Né? Sim. Porque, cara, se você estoura no ruê demais, assim, cara, daí você perde a mão, né? Isso é fácil. É fácil na comédia você perder a mão. Ficar galhofa demais, assim, sabe? O cara desistir. Não, isso aqui é muito ruim, tá ligado? Não, foi o que aconteceu comigo. Tava muito, muito zoado. Eu falei, não, deixa eu fazer aquele básico de sandbox que eu faço, que é sair pra zoar. Eu meio que desempolguei por causa disso, cara, porque o jogo é muito... Ele tem muitas opções, você já começa com um monte de arma, aí fiz aquela missão que você tem os mísseis, tipo, de satélite, você tem que destruir um barracão. Foi até o máximo que eu fui, assim, bem no comecinho mesmo do jogo. Nossa, 3. Cara, não, vá mais além, cara. Ele é o quê? Quantas horas pra fechar aí, cara? Cara, eu acho que foi umas 22 horas. Cara, porque eu fiz meio que tudo. Tipo, eu sou daqueles caras que eu não posso jogar meio sandbox, assim, porque eu quero liberar a cidade inteira, eu quero pegar todos os negócios. Eu sou meio, nessa parte, sou meio The Sims, tá ligado? Eu preciso ter todo o dinheiro do universo. Far Cry 3 comigo foi assim. Cara, Far Cry 3 é foda, porque ele é interessante, sim, que por mais que você vai fazer a mesma missão, cara, você não enjoa, cara, é muito legal fazer aquilo. Não, no Far Cry eu cheguei a largar a história, assim, tipo, não... Vou ficar liberando os lugares, vou ficar caçando bicho. Aí, tipo, eu fiz tudo, liberei a ilha inteira, fiz tudo. Aí eu voltei a fazer as missões da história. Até que eu liberei aquela ilha de cima. Uhum. Aí a mesma coisa, comecei a fazer todas as side quests lá até voltar pra trama. O GTA foi assim também. Eu comecei a rodar e larguei a história de lado. O sistema de gangues desse jogo do Saints Row 3, o The Third, como que ele funciona? Eu fiquei na dúvida, tipo, é só as ganguezinhas que te atacam de vez em quando ou ele depois fica mais crítico ao longo da história? Então, com o tempo, você vai no terceiro, pelo menos, a cada setor da cidade tem uma gangue que comanda com mais evidência, né? Então você anda na rua, você vê mais daquela gangue andando. Uhum. Mas se você ficar na tua, cara, tipo, se não mexer com eles não vão fazer nada, entendeu? Mas o que é impossível nesse jogo, né? Não, até eu já trombei em cara e não aconteceu nada. Se você atropela o cara, não acontece. Não, mas se você, tipo, de andando, né? Não de carro. De carro deve ser foda. Ele não tem escapatória. Mas com o tempo você vai ganhando, tipo, auxílio, entendeu? Tipo, você vai se tornando o The King da parada, entendeu? Você vai, tipo, dominando as gangues. Exatamente. Cada uma com a sua missão, com a sua história, né? De um jeito que elas vão te dando valor, assim. Entendeu? Vai agregando, e é bacana. A sua jogatina, tipo, que você teve com esse jogo foi assim, tipo, você jogava uma hora por dia ou você jogava direto num tempão? Cara, teve vezes que eu joguei só 2 horas por dia, no máximo, assim. Uhum. Aí eu falava, não, hoje eu vou, tipo, assim, hoje eu vou fechar aqui e vou pegar essa daqui porque vai dar esse dinheiro aqui, nananana. Ia fechando o setorzinho, entendeu? É legal. Porque cada setor tem várias missões paralelas à primeira. principal, entendeu? As side quests ali. Então, só que ela é varia, tem a de tanque, tem a de helicóptero, tem a do Dr. Genk, que você tem que... Nossa, daí é carnificina de maneira bizarra, tá ligado? Mas é, cada missão tem um pouco mix de cada uma dessas, entendeu? E é legal porque ele vai variando a temática das missões, ele vai ser mesmo aquela missão, busque tal coisa, tal lugar, ande tal lugar, passa corrida, ou ele vai variando? Não, cara, isso aí é... É como essas missões, side quests de... Tem proteja do Genk, por exemplo. Do Genk é você tem que entrar dentro de uma arena e sair matando todo mundo em um timer, entendeu? É uma side questzinha, só que lá é pra você ganhar dinheiro, entendeu? Pra você liberar a área e essas coisas. Mas tem a missão mesmo do jogo, que daí ela entra no enredo dela, tem uma lógica maior, mas não tem nada de estilo MMO, assim. Ah, então é tranquilo. Não. Sim. E o que mais você anda jogando aí, cara? Então, cara, e a minha música vai vir agora desse jogo, que eu gostei muito de ter fechado ele. Cara, eu vou dizer uma coisa, cara, que eu não vejo o Rubens tão empolgado com o jogo desde Mass Effect. Nossa. É verdade, cara. Porra. Não, eu posso te dizer que é verdade, cara. Desde Mass Effect, assim. E é Alan Wake, cara. Um joguinho aí de 2010, lançado primeiramente no Xbox 360, né? Era exclusivo, né, naquela época? Era exclusivo. Agora, em 2012, daí lançaram pra PC. Cara, e é um thriller inacreditável que essa galera da Remedy fez. Agora você tá maluco, por causa de qualquer coisa que a empresa fizesse, você já tá correndo atrás, né? Não, e cara, sabe quando você começa a jogar e se empolgar, e depois você vai ver o que essa empresa fez e junto com o escritor, entendeu? Uhum. Você começa a tirar, tipo, Max Payne, entendeu? Você começa a tirar os outros jogos, assim, você fala, pô, jogos que são bacanas, que tem um enredo, né? O thriller, né? Essa pegada de prender você na história ali, foi uma maneira que o Alan Wake fez magnificamente, cara. Sim. Porque ele consegue fazer essa mescla, não só de jogo, mas como você comentou comigo aí, é essa parte de seriado, assim, sabe? E a parte até, ele tem a parte que ele é um escritor, então ele tá escrevendo um livro, aí você vai encontrando as páginas do livro, os aí não tem a ordem, livro, entendeu? Né? Então é seriado, jogo, livro, entendeu? E um monte de coisa que você pega e envolve nesse enredo, cara, que eu achei demais, cara. Porque ele consegue fazer esse jogo de ambientação muito bom. Então eles pegam, tipo, a câmera, o som, a iluminação do jogo, e eles fazem junto isso de uma melhor maneira, tipo, até de uma cinematográfica mesmo, que te prende na história, entendeu? É, ele te dá aquele suspense, assim, de começo ou final de seriado, assim, tipo, de season de seriado, né? É, porque ele é separado como em capítulos, né? Sim. O capítulo tem o seu nome, tem a sua lógica, né, dentro do jogo, e você vai fechando o capítulo, cara. E quando termina cada capítulo, ele tem uma música exclusiva. Isso já te empolga de um jeito... Vixe. Ele tem essa pegada mais de suspense, de investigação, ou ele é mais... sustinho, terrorzinho, assim. Cara, ele é essa pegada meio thriller, sabe? Tipo, com um pouco, com mix, assim, tipo, como o thriller que eu posso dizer, tipo, é Zodíaco. Vocês já viram esse filme? Eu não. Eu tô muito perdido. Zodíaco é esse negócio de você meio investigativo, mas você tem que saber juntar as peças um pouco pra tentar descobrir, avançar, mas ele é um pouco bem linear, assim, ele não te abre muito pra você sair tão, explorar tanto assim, tá, né? Ele é bastante baseado em Cliffhanger, né? Eu joguei bem pouquinho do Alan Wake, não cheguei nem a terminar nenhum capítulo, não. Uhum. Ele tem essa sacada, tipo, de mesclar também no enredo esse negócio do além da imaginação, sabe? É, Twin Peaks, essa investigativa, mas de um jeito que você tem que sair, andar, cara, resolver logo, senão o negócio não vai, vai vir atrás de você, entendeu? Tipo, você vai ficar nessa de ficar esperando, tipo, você lembra um pouco quando eu comecei a jogar, eu falava, cara, Resident Evil 2, isso aqui é... Vai vir um cara, vai aparecer a qualquer hora, tá ligado? Sim. Vai me ferrar aqui, entendeu? Mas essa é um thriller survival horror mesmo, cara. Muito legal. Ele apresentou as mecânicas no começo, mas ele não chega a gerar tanta coisa nova depois, né? Ou gera? Então, a mecânica, a jogabilidade dele é bem simples até, assim. É mais pela história mesmo. É, porque você tem uma lanterna e você tem a tua arma. Uhum. Pra você enfrentar os inimigos ali, você aponta a tua lanterna, eles vão, né, meio se proteger da luz e você dá um tiro. Daí você vai variando a intensidade da lanterna quanto da arma, entendeu? Vai legal. Mas ele vai ter muita escassez, assim, tipo, de bateria da lanterna ou não? Cara, ela é tipo aquela... Eu não sei se até que ponto eles, cara, fizeram um esquema... Quando você faz marketing dentro da novela, cara, dentro do seriado... Merchan? Tipo Merchan, mas tem um nome específico, mas tudo bem, dá pra entender. Aí tem a Rayovac, tá ligado? As pilhas que você coloca é a Rayovac, entendeu? Aí só que aquela Rayovac Lithium lá, do top. Aí ela meio que carrega a lanterna depois de um tempo, entendeu? Ó, legal. Mas, cara, não é legal, porque não é tão eficiente assim, né? Meu, você, no final você tá pegando o defletor pra uma, aquelas lanternas parrudas de mão, assim, sabe? Que... Tipo, sangra os olhos de jogar mesmo, de verdade, na galera. Olha, massa. Jogar no escuro deve ser massa, né? Que ele tem bastante essa pira da iluminação, assim, é bem interessante. Cara, eu jogava ele no escuro. E um negócio bacana que tem dentro dele, cara, que no momento você encontra uma dupla, né? De cantores e de banda mesmo, né? Dentro do jogo, e é uma... O nome da banda é The Old Gods of Asgard, tá ligado? E é uma banda fictícia do enredo ali da história da cidade, assim, dos caras. Eles tocavam, tipo, meio nórdico, assim, sabe? Meio new metal e tal. Sim. E os caras ficam toda hora falando nesse estilo, né? E uma das músicas que toca nesse final desse capítulo é dessa banda, cara. E você fica meio nessa, entendeu? Só que daí você pensa, pô, como que os caras fizeram a banda fictícia cantar, tá ligado? Tocar de verdade e tudo. Às vezes é o grupo dos desenvolvedores de uma bandinha que ia fazer uma inserção ali na trilha sonora. É, daí você descobre que, tipo, eles têm toda uma mitologia, cara. Depois eu vou te passar o link até. Uhum. Tem discografia da banda, sabe? Tem a turnê de shows que eles fizeram. Tipo, os negócios, cara, é muito absurdo. Os caras foram longe, sabe? É, isso é bom, porque os caras dão aquele, tipo, aquele universo expandido, né, praticamente. É tipo um universo expandido, exatamente. Sim. E vai ser a música que você vai pedir aqui agora? Então, a banda fictícia, ela é tocada por uma banda real. E essa banda real é a banda que eu vou pedir a música aí do final do capítulo 5 aí. Que a banda é The Puts of Fall e a música War. War? Isso. Então vamos lá, pau na caixa, a gente já volta pro próximo bloco. Do you remember standing on a broken field? White crippled wings beating the sky. The harbingers of war with their nature revealed. And our chances flow. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. When I thought that a reason. got my brittle bones to break the fall. When the love in letters fade, it's like moving in slow motion, and we're already too late if we arrive at all. And then we're caught up in the arms race, an involuntary addiction, and we're shedding every value out of my first thought. So will you please show me your real face, draw the line in the horizon, 'cause I only need your name to call the reasons why I fall. Jogos, os dois são, tipo, um é bem velho e um não é tão velho assim, mas eu falo que eu terminei um que eu tô jogando. Porque recentemente eu me mudei e eu tava sem internet até, sei lá, uma semana atrás, então lá de Steam, e o Play 3 tá empoeirado. Eu jogo muito pouco. Eu terminei recentemente um jogo de Game Boy Advance, que ele é um remake de um jogo de Nintendo, que é o Metroid Zero Mission. Olha aí. Eu sou muito fã da série Metroid, e quando eu era moleque eu joguei muito o Super Metroid, e sempre tentava jogar o do Nintendo. E eu não conseguia jogar porque eu não sou um cara que liga muito pro gráfico, assim. Eu consigo jogar, hoje eu ainda jogo jogo de PlayStation 1 sem reclamar do gráfico, isso não me impede, mas no Metroid não tava rolando. E quando eu descobri do remake, comecei a jogar antes de dormir no PSP, e quando eu vi, eu terminei o negócio em 2 dias. E, tipo, ele é jogo de plataforma, assim, 2D? Ele é uma plataforma. A impressão que dá é que eles pegaram o Super Metroid e... Fizeram um remake. Fizeram um remake e colocaram na história do Metroid, do primeiro Metroid. A única diferença é que ele tem um plus quando você termina o jogo, que quando você mata... Fica de maiôzinho. Não, eles colocaram uma roupinha branquinha, assim, coladinha. Nos paninhos. Quando você mata a Mother Brain, você joga um plus depois, que no Nintendo você matava ela e acabava o jogo. Mas eu não consegui fazer o final dela de biquíni. Então, tipo, é um remake do primeiro? Isso. Pô, cara, interessante, porque o primeiro eu tentei jogar uma vez, cara, sofri. Dei ruim, porque eu sofri. É foda, mesmo. Né? Ele é muito difícil. O primeiro acho que é o que eu mais gosto, apesar do Super Metroid ser, tipo, eu não sou fã, não joguei todos nem nada, mas o primeiro acho que foi o que eu mais joguei, assim, que eu achei bem massa, joguei no emulador e tal. Eu não cheguei a jogar nenhum dos jogos aí, o que eu mais tenho vontade, mas já é mais atual, e a galera pode falar, ah, putz, não joga nada clássico, que é o Other M, cara, eu tenho muita vontade de jogar esse. Eu não tive saco com os de primeira pessoa aí, que saíram pro Wii. Mas é um desses mesmo. Dos desses eu não tive paciência. Eu não joguei esses de GameCube, mas dizem que são muito bons, sei lá. O de GameCube falaram que é um dos melhores, né, cara? Um que eu tive contato foi um que eu joguei no DS, que é o Metroid Prime Hunters. Ele é primeira pessoa e, cara, ele é muito bacana, ele é muito legal. Eu joguei bastante ele também, mas eu não gostava no DS esses jogos. Foda, né? Sabe por quê? Você controla a câmera com as estilos, né, cara? Como assim? Você tem que jogar apoiado na mesa, assim. Ou na perna, sei lá. Eu jogava no ônibus isso, cara. É ridículo, cara, a situação. Guerreiro. O que mais você anda jogando aí, Fernando? Então, e eu acho que eu tô jogando tem um tempo, como eu falei, porque se vão sem internet, eu mudar da minha cidade e voltar pra Curitiba, que eu acho que eu perguntar hoje qual o jogo mais que eu mais gosto em toda a minha vida de gamer, eu vou falar que é ele, que é o Fez. Olha aí, Fez é muito bacana. Eu cheguei, quando saiu aquele primeiro vídeo do Fez, há anos atrás, eu tinha visto, pô, que coisa legal e tal. Mas depois que eu vi, eu assisti o documentário, né, o Indie Game The Movie, eu fiquei louco pelo jogo. Louco. E eu não queria jogar ele pirata nem nada, eu tava numa época que eu tava sem grana zero. Eu falei, não, cara, eu não vou jogar isso aqui, eu vou comprar aqui. O Rubens acompanhou essa minha trajetória de deixar... É verdade. Deixar um é verdade. Já. Porque acontecia assim, agora... Saiu no Steam! Só vou jogar o original. Daí eu ia lá, deletava tudo que eu tinha de pirata, daí passava um tempo e ia lá e baixava de novo. Mas agora eu consegui me libertar disso, finalmente. Pra quem não conhece, o que eu acho difícil, Fez é um jogo de plataforma, você controla um personagem chamado Gomes, que ele é um personagem 2D, e um dia ele encontra um chapéu, e ele passa a enxergar em 3 dimensões. E o jogo é isso, você tem que ir passeando pelos cenários e buscando hexágonos? São tipo fragmentos de um cubo, digamos assim, né? Isso, é, pra formar um cubão dourado e você colecionando todos, aí tem uns cubos negros também e tal. Só que, cara, eu comecei a jogar e eu não tenho isso que o Rubens falou de, quando eu pego um jogo eu quero jogar ele, vasculhar tudo e achar não sei o que, pegar troféu, eu não ligo pra nada disso, eu quero jogar o jogo, ver a história e tal. Uhum. Mas no Fez é diferente, cara, eu quero ver todos os cantinhos e, essa porta aqui, eu vou lá, tá. E de longe, a parada mais interessante é aquela, digamos, aquele alfabeto que ele criou lá, que te dá várias dicas, cara, isso é muito foda. Sim, cara, muito, muito, muito bom. Eu jogava ele com um papelzinho do lado, anotando as paradas, assim, não, vamos ver o que tem que fazer aqui, vira direito, esquerda. É muito legal, cara. Eu ia perguntar, hein, Fernando, você tá complementando o jogo, navegando também nos sites da galera que já avançou bastante pra alguma parte que você travou, ou você tá tentando ir por si mesmo? Não, vou quebrar por mim tudo. Por mim mesmo. A única coisa que me irrita no jogo é aquele mapa, porque eu não sei usar o mapa. E aconteceu algumas vezes de eu travar no jogo, porque senão eu não vou procurar nada, eu olhava o mapa, eu andava uma tela, olhava o mapa de novo, pô, mas eu tava aqui, agora eu tô aqui, e eu desistia, não vou mais jogar essa merda aqui, isso aqui é uma porcaria, ficava puto, daí outro dia... O mapa, ele tipo... Cara, ele é um mapa muito louco. Você pensa assim, como assim? Fizeram uma parada, tipo, o cara fez uma parada tão retardada assim. Mas eu ao longo do tempo, acabei aprendendo a usar o mapa. Mas tinha lugares que às vezes falam, não, mas se eu vou entrar aqui nessa porta, eu saio pro outro lado. Aí se entrar na porta, sair pro outro lado contrário. Como assim? É, cara, tem uma fase que tem um marzinho ali que você fica avançando em 5 planos, quase. Sim. Aí você fica indo e vindo, de eu falar, porra, cara, eu só quero ir ali, cara. Esse cara doente, eu só quero ir ali. E você fica nessa, e você não entende no mapa como que faz pra voltar, é uma puta. Tamo junto esse negócio do mapa. E é isso, assim, eu acho que eu agora, nessa fase que eu tô na minha vida, eu tô jogando menos, eu já jogava pouco, eu tô jogando menos ainda porque eu comecei a desenvolver. E agora eu tenho que dividir meu tempo livre em, eu penso, pô, se eu jogar uma hora disso, é uma hora que eu podia estar desenvolvendo. Aí eu fico nessa e acabo não jogando quase nada. No dilema, né, cara? É. O mais interessante pra mim do Fez, cara, é que você falou, é a parte de exploração. Ele é legal, sim, porque ele apresenta um mundo bacana, né, cara? Você gosta de explorar aquele mundo. Ele, igual ele fala no documentário, é um mundo que você vai gostar de explorar. Não é um mundo, ok, beleza, descobre alguns segredos. Não, ele é um mundo legal, ele tem muitos detalhezinhos. Eu descobri, sem querer, agora há pouco, antes de a gente começar a gravar, na verdade. Uhum. Que Fez é o nome do chapéu dele. Sim. Isso. Vocês já sabiam disso? Já? Já. Você nunca assistiu Doctor Who, né? Quem assistiu Doctor Who sabe que o nome do chapéu é Fez. Droga, eu nunca não assisti Doctor Who. Ele usa um... Tipo, todo Doctor tem alguma coisa, assim. Tipo, um tem um óculos 3D, e a pira do esse mais recente agora, do 11º, é o chapéuzinho Fez, uhum, e a gravata borboleta dele. Sim. Eu não assisti Doctor Who porque agora tá meio tarde, tá ligado? É. eu assisti um pouco da primeira temporada que tem no Netflix. Cara, agora que o Rubi sacou a piada. Não, eu já saquei na primeira. Ah, sim. O que eu tô falando aqui, que eu também tentei assistir esse primeiro episódio, cara. Você desiste, cara. Não, a primeira temporada de Doctor Who é bem fraca. É bem fraca. É tipo, só a partir da segunda, assim. Depois que vocês pirarem na série, da segunda em diante, aí você volta e assiste a primeira. Aí você consegue suportar a primeira. Sim. Mas faz diferença se eu pular a primeira? Tem um episódio só que você precisa assistir, que é um dos melhores episódios da série inteira, que é uma pérola perdida lá na primeira temporada. Uhum. Que eu não lembro agora como é o nome, mas é o episódio... Você deve ter visto aí pela internet as pessoas mascaradas, com a máscara de gás. Aham. Uhum. que é o episódio das crianças com a máscara de gás, que é um dos episódios mais fenomenais da série inteira. Olha aí, bacana. Vale a pena, vale a pena. Vou assistir esse e falar que assisti toda a temporada. Vou virar fã. É o que eu normalmente recomendo para as pessoas, quando as pessoas assistem a primeira temporada e falam, ai, que bosta. Eu não, assiste esse episódio então e pula para a segunda temporada. Uhum. Aí depois, quando você estiver curtindo a série para crescer, se você realmente curtir a série para crescer, você pega e volta e assiste a primeira temporada de novo. É tipo os 6 primeiros episódios do Community, assim, que é bem devagar, mas você vai assistindo os outros. Ah, beleza, agora posso assistir de volta porque eu já manjo dos personagens, né? Exatamente, exatamente. Bom, então, Fernando, qual vai ser a música que você vai pedir pra tocar aí? Toca Fast Adventure, que é a primeira música que tava no jogo, né? Sim, então vamos lá, pau na caixa e a gente já volta com o próximo bloco. Então, eu, pra terminar, eu tô jogando, eu separei 3 jogos aqui, na verdade, mas eu, como sempre, eu me lembrei do quarto jogo, né? Eu tava jogando o Rayman Origins, que eu ganhei aí com de vocês até. Sim, tá gostando? No Game Track, cara, eu curti demais. Ainda não cara, você tem que jogar o Legends é muito foda. Eu dei uma interrompida nele, mas eu dei uma saudade, assim, de coisas antigas, sabe? Sim. Tipo, jogos de plataforma, Super Mario 3, o Donkey Kong, deu uma saudade foda, assim, é muito bonito e muito divertido e muito instigante, assim, o jogo. Eu ficava indo e voltando nas fases, muito massa. Eu não fui até o final ainda, que eu tô jogando ele aos poucos. Eu ia jogando o Rayman Origins e aí, puta, que vontade de jogar Super Mario. Eu parava e ia jogar Mario. Aí dava uns dias, eu voltava, jogava mais um pouco, uns dois dias, aí puta, agora eu quero jogar Donkey Kong. Aí eu ia jogar o Donkey Kong e depois voltava. E aí a última interrupção que eu fiz no Rayman Origins, eu fiz pra pegar o BioShock Infinite. Aí sim. Tá todo mundo, não, jogo do ano, é um jogo do ano, possível candidato ao jogo do ano, não sei o que. Eu ainda não tinha, só joguei o primeiro BioShock, né? Uhum. E aí surgiu uma promoção no Play Asia, eu paguei acho que R$60 no BioShock Infinite do Play 3 e joguei e, pô, é bem fenomenal mesmo, assim, as pessoas falam com razão. Sim, ele é muito bom. É que eu não tive a oportunidade de jogar o The Last of Us, mas pra mim esse tá como GOT. Ah, não, eu achei o Last of Us melhor. Na verdade, assim, a única crítica que eu faço ao BioShock Infinite, que é a mesma crítica até que eu faria ao filme novo do Superman, aí, né, o Man of Steel, é o final dele é, tipo, assim, você fica, meu Deus, não acaba, entendeu? É. Vai acabar, não, agora vai acabar, agora eu vou acabar, não vai acabar, tem mais, entendeu? E isso me cansou um pouco, assim, no final, toda aquela parte na nave no final, até tem aquele, sim, combate com o pássaro e, tipo, eu fiquei uns 3 dias, assim, tipo, hoje eu vou terminar o BioShock. É, porque aquela parte é bem difícil no final, né? É, eu jogava 2 horas e não chegava no fim do jogo, sabe? Isso me cansou um pouco, mas é fenomenal, assim, cenários fantásticos, trilha sonora. Elizabeth. Sim, a Elizabeth, linda, maravilhosa. É, tem uma coisa que me irritou, que é aquela mira mais precisa da arma ser no analógico. Nossa, o que eu desperdicei de magia lá de Vigor, né? Sim. Apertando o L1 automaticamente, né? Você aperta o L1 pra mirar. E o que eu desperdicei daquilo durante o jogo, assim, de ficar soltando magia no chão. não foi brincadeira, assim. São as minhas duas únicas críticas ao BioShock Infinite, assim. O que eu senti do Infinite, cara, que depois que ele saiu, o hype dele foi alto. Então, assim, foi bombástico, de repente caiu muito mais rápido, sabe? Depois, tipo, um mês, parecia que ninguém mais tava falando, sabe? Ele é muito complexo. Eu acho que as pessoas jogaram o jogo e acharam fenomenal. E, meu Deus, que jogo! E aí começa a chegar no final e não entenderam nada. E que eu não entendi, eu tive que ler depois. Tipo, eu joguei e fiquei, meu Deus, como assim isso aqui? Aí eu fui pesquisar. Eu escutei também sobre. E aí eu fui pesquisar e aí que eu fui entender o final. Eu acho que é isso, as pessoas ficaram meio tipo, what? Final, assim. Por isso que acho que morreu. Tanto que saiu o DLC há pouco tempo lá, o de Rapture. Uhum. E a galera nem falou tanto assim, né? É que parece que não é tanta coisa assim como o jogo é. Sei lá, dentro da série BioShock eu ainda prefiro o primeiro. É isso que eu ia te perguntar agora. Tanto que, não, eu prefiro o primeiro. Tanto que quando eu terminei o Infinite, né, ele acompanha, não sei no PC como é que é, no Play 3, ele acompanha uma cópia do primeiro BioShock. No PC não tem isso, não. Como você compra o Infinite, você ganha o primeiro BioShock? Sim, aí você ganha o primeiro BioShock. Ele vem no disco mesmo pra você instalar no console e jogar. Da hora. Vem os dois jogos em um. E imediatamente, a hora que eu terminei o Infinite, eu voltei a jogar o primeiro. Não joguei, assim, pra terminar e tal. Mas eu fiquei com muita saudade do primeiro. E aí eu voltei, joguei por algumas horas, assim, pra matar a saudade, andar por aqueles tubos e tal. Ainda gosto mais do primeiro BioShock, o segundo eu não joguei. Mas então você prefere Rapture no lugar de Columbia? Ah, sim, com certeza. Não. Eu prefiro o contrário, cara. Eu gosto muito de Columbia, eu acho muito foda. Não, a cidade é ótima, mas o Rapture, eu acho que ele me deu, sei lá, acho que é mais... A imersão, você disse? Talvez. É, eu acho que o Rapture é mais claustrofóbico, e você se sente muito mais oprimido, sabe, por aquilo. O Infinite, ele te oprime de outras formas, entendeu? O primeiro BioShock, ele é muito hostil com você o tempo inteiro. E eu gosto muito disso. Eu gosto de sofrer em jogo. Tamo junto. Eu não joguei o Infinite ainda, mas eu joguei o primeiro, cara. Eu sou apaixonado por aquele jogo. O primeiro BioShock foi o segundo jogo que eu joguei no meu Play 3. Uhum. Foi pra começar assim com o pé direito. Foi muito massa. O 2 você nem quer relar a mão, né? Eu pensei que é uma bosta. Parece que só aquele DLC Minerva's Den lá que falou que é bacana. Eu tenho ele gratuito, né? Da Plus lá que saiu. Então eu ativei e tá lá. Eu nem baixei. E tipo, aí me falaram, é uma bosta, nem joga. Aí eu perdi a pira e larguei, fui jogar o jogo que eu tô mais jogando agora mesmo, que é o F1 2013, que eu voltei a levar ele a sério. Tá acabando a temporada aí, esse final de semana, e eu voltei a levar ele a sério de verdade. Tanto você tá seguindo a temporada com os jogos, assim, tipo, beleza, hoje foi o Grand Prix do Brasil, aí você vai lá e faz a corrida no Brasil, isso? O que é massa é que se você entra online, só tem gente jogando jogando o Grand Prix do final de semana. É impressionante. Olha aí, olha aí. Caramba. Se você entra online, todas as partidas praticamente são só na pista que teve corrida no final de semana. É sempre assim. A galera só joga e online é péssimo, né? Porque é um atropelando o outro. E não é aquele sistema ghost, né? É de bater mesmo, né? Não, é bater. Você faz a curva, vai querer pilotar certinho, o cara te rasga no meio. Pô, é igual aquela ideia lá do... Teve um... Dá uma buzinada ainda. Não, teve um jogo, acho que da série Tom Clancy lá, que era online, Tom Clancy Online, com esse Ghost Recon Online, que a galera, tipo, a ideia era você tudo ir no stealth, né, cara? Você ir no stealth bonitinho, a galera ia correndo, assim, como um Rambo, matava todo mundo, cara. Como assim? Não, jogar todo jogo de corrida, assim, eu não sei. Alguém tem que inventar uma forma de vencer as pessoas pelo jogo sujo delas, porque não dá, o F1 não dá pra jogar online. É. Cara, jogo online é tipo o sistema de empresa, entendeu? Você projeta o sistema de um jeito, cara, o usuário vai usar do jeito que ele quiser, cara. Ele vai fazer o que ele quiser. Ah, é verdade. Vai tirar o suco ali do negócio. E a grande melhor vai usar errado ainda, né? Errado. Vai chegar no resultado ainda. É. Não é fácil de você pilotar o carro, mesmo no videogame, não é fácil você pilotar o carro de Fórmula 1. E aí você tá lá correndo, tipo, o filho da puta te joga na grama e você leva, sei lá, 10, 12 segundos pra voltar pra pista, sabe? Sabe aquele pneu, a desgraça, sair da brita do... É, aí você fica em último, aí você termina a corrida em último. E os caras brincando de tombada lá na frente, sabe? Sim. Como a gente sabe pela sua foto do Skype, você curte automobilismo fora dos videogames também, né? Eu sou ferrarista, triste esse ano. 2013 não foi um ano bom pro cavalinho. Sim, e cara, desde criança eu acompanhava, principalmente na casa dos meus tios, quando a gente visitava, assim, mas até hoje eu não, sei lá, não tenho costume de acordar cedo mais pra acompanhar, mas acho que se eu parar hoje pra assistir, eu consigo assistir de boa, diferente de futebol, assim, que antes eu curtia, mas hoje, ok. Cara, esse ano a temporada foi bem chatinha, assim. A Red Bull dominou desde o começo, então o campeão saiu faltando 4 corridas pra acabar a temporada, assim, não teve nada perto de uma emoção, assim. Ano passado foi muito foda, ano passado, eu tava até lembrando ontem com os amigos que, tipo, faltando 2 dias pra corrida, eu tava já roendo as unhas. Meu Deus, o que vai acontecer? Você é daqueles caras que acorda madrugada pra ver treino? O treino às vezes não. Só a classificatória? É só o classificatório. E às vezes o classificatório também, às vezes eu não acordo, mas a corrida eu acordo a hora que for. Sim. Às vezes eu acordo e não consigo ficar acordado a corrida inteira. Aí eu durmo, fico puto e depois baixo a corrida pra assistir. E quem me segue no Twitter vê que às vezes quando isso acontece, eu começo a tratar a corrida igual um seriado. Eu tenho um filtro no meu Twitter que bloqueia as coisas de Fórmula 1. Quando eu não assisto a corrida, eu não entro na internet. Bloqueio todo mundo no Twitter. Eu não quero saber quem ganhou, eu não quero saber o que aconteceu. Eu não quero saber nada, tipo os spoilers da corrida, assim. Sim. Pô, você fica mandando link direto aí pro Felipe, cara. Ferrou-se. Não, mas você pode ter certeza. Ele falava, nossa, legal, mentira, tava lá. Eu posso ele não ter olhado. Dependendo de quando você mandou, eu posso não ter só falado, pô, massa. E não ter nem clicado. Você jogou o Fórmula 1 2012? Joguei. Eu joguei o 2012, o que tem de diferente do 2013? O 2013 tem o modo clássico, né? Um DLC. Ele foi vendido como 2 edições, depois a Codemasters liberou como DLC. Uhum. São carros e pistas dos anos 80 e dos anos 90. Putz, que massa. Então você tem, assim, Schumacher novinho, você tem o Fittipaldi, Niki Lauda, e todos os carros, dos anos 70, não, dos anos 80 e dos anos 90, Uhum. Então tem todos os carros clássicos, tem acho que 12 ou 13 carros clássicos e 4 pistas, tem Imola, tem Brands Hatch, tem umas pistas fodas. As pistas você consegue correr com os carros da temporada atual. Uhum. É péssimo, porque as pistas são feitas para esses carros de hoje. É horrível de pilotar. Se você não consegue competir com os carros velhos, com os carros novos. É um modo separado. E tá bem, isso, né, cara? E mudança de regra e mudança dos pneus, filho da puta aí, que estão fudendo a vida de todo mundo. Sempre tem essa ideia dos pneus, né, cara? Pneu fudendo a temporada. Os pneus são uma merda, são uma bosta. Não dá pra você correr com aqueles negócios. Chega logo o carro que voa, né? F0, né? Você larga no carro corre a pé que você vai mais rápido, né? as mudanças são mais assim de regras e o modo extra lá, o modo clássico, certo? Uhum. Graficamente ele é só um pouco superior, então. Que o 2012 eu já achei ele bonito pra caramba. Nada, quase nada. Uhum. Não é tanto, ele já é, acho que já meio que alcançou o ápice, assim. Uhum. Eu falo pra todo mundo que se a pessoa jogou o 2012 e não pira em Fórmula 1 loucamente, assim, tipo, não é fã e tal, dá pra esperar baixar de preço, pegar uma promoção aí. Aham, uhum. Beleza. Não é uma coisa urgente, assim. E o último jogo, eu tava falando só pra falar rapidinho, que eu tô blá blá blá demais aqui. Eu tô viciado na porra do Tiny Death Star, do iOS. Ah, que horror! Ah. Fico jogando essa parada o dia inteiro. Eu fico trabalhando e com o iPad aberto do lado, levando pessoas no computador e estocando as paradas. É, o Tiny Death Star, pra quem não sabe, é como se fosse... Tem o Tiny Tower, né? Que já é um jogo bem famoso aí, mobile. E agora eles fizeram uma versão do Star Wars. É, basicamente, você tá construindo a sua Estrela da Morte e você faz toda uma fachada na Estrela da Morte como se ela fosse um centro comercial. Com lojinhas e apartamentos para as pessoas morarem, para na verdade você esconder o lado imperial da parada, que são o centro de detenção, sala de mapa, raio, bomba explosiva, tipo coisas assim que são do lado malvado, né? Uhum. E aí você meio que controla o Darth Vader e você fica gerenciando a Estrela da Morte, fazendo ela crescer. É, você... E a dúvida é: quantos andares tem o teu já? Deixa eu ver aqui agora. Acontece que eu tô aqui como, né? Tá aqui do meu lado. Eu tô com 42 andares. 42? 42 andares. Nossa, cara. O anterior eu tava com 110, daí eu desisti. São 34 pra cima e 8 pra baixo. Olha aí. Que tesão. 42 andares. Ele tem o andar térreo, né? Que não é o primeiro. E aí do primeiro pra cima são os andares bonitinhos, certinho. E do primeiro pra baixo são os andares imperiais. E, tipo, cada andar tem um tema, né? Então, tipo, tem todos os... Tem o café, igual tem no episódio 4, tem a construção do sabre de luz, tem a Academia Jedi, tem um monte de coisa assim. E aí, eventualmente, eu não joguei o Tiny Tower, não sei como é que funciona o Tiny Tower, mas aí, eventualmente, aparece um ícone lá, você clica e ele diz assim, entrou um espião rebelde na sua Estrela da Morte, encontre ele, é o Luke Skywalker. Aí você vai passando pelos andares, assim, aí você encontra o Luke Skywalker lá. Na hora que você encontra ele, ele passa uma animação que reproduz uma cena do filme. Então, na versão que eu cheguei a jogar do Tiny Tower, não tinha isso, mas tinha de você localizar aquela pessoa no qual apartamento que ela tava, entendeu? Mas não tinha animação, não tinha uma consequência de achar, entendeu? De ganhar o dinheirinho do esquema só. É, ele tem também, ele te dá, o fulaninho tá procurando tal, encontre ele. Aí você vai, acha e ganha um dinheirinho, mas se vem o espião rebelde lá, ele passa uma animação. Por exemplo, tem uma hora que você encontra o Lando Calrissian, assim, e aí ele tá lá andando e tal, chegam os Stormtroopers, ele vai fugir e a capa dele prende no elevador. Ele cai no chão e morre. Então, tipo, sei lá, a princesa Leia começa a atirar nos soldados, acaba a munição da arma dela, o cara dá um tiro nela e o cabelo dela tem aqueles donuts na cabeça, né? Donuts. Aqueles donuts, tipo, soltam assim, ela fica com o cabelo comprido. Nossa. E aí, isso tem uma galeriazinha, né? Você pode depois, ele meio que vai montando, não monta o filme completo, né? Mas ele vai montando uma galeria de cenas do filme. Mas contada na arte do jogo? Na arte do jogo, que é tudo 8 bits, né? Massa, aí sim. Eu baixei no iPad, porque eu sabia que eu ia me viciar. O iPad é uma coisa que eu não levo pra todos os lugares. Então, tipo, eu sei que, sei lá, se eu vou almoçar com a minha família, dane-se, entendeu? Eu não vou ficar jogando. Ou você não vai no almoço. Qualquer. Bem-vindo, insônia, né? É. Ah, sim, não. Eu coordeno aqui as horas de estocar as coisas de acordo com o tempo que vai levar. Pra hora que eu tô dormindo, a Estrela da Morte tá funcionando e ganhando dinheiro pra mim. Sim. Caramba. Acordo no dia seguinte, tá tudo lá, bonitinho. Tá acumulando as tarefas, né? Sim, nossa, esse jogo é uma maldição. É um foda. E falando em maldição ou não, vamos pra essa música então? Olha o cara. Sim, só uma observação. Esse Tiny Tower do Céu da Morte, ele já saiu pro Android também. Ao contrário da versão a primeira versão do Tiny Tower, ele saiu só pra iOS e demorou um tempão pra sair pro Android. E essa aí já tem pro Android também. O Android 4.0 ou pra baixo? Cara, aí tá uma boa pergunta, porque eu tô na 4.2 e... Então deve ser isso. Porque alguns jogos não funcionam pro meu. Saiu junto, né? Ele comemorou bastante que ia ser lançado junto. Aham. Eu comecei a jogar também, mas eu tô num nível mais tranquilo, assim, de boa. Minha música, eu vou voltar lá pro jogo que eu falei, o BioShock Infinite, né? Não tem como escolher outra música. Deixa eu ler o nome aqui pra ler bem certinho. Will the Circle Be Unbroken? Que é a musiquinha que a Elizabeth canta junto com o Joel. Eu não lembro o nome do cara, nunca. Eu sempre chamo ele de Joel, porque é o mesmo dublador do Joel do Last of Us. É o Booker the Witch. É o Booker the Witch. Nunca lembro o nome desse cara. Então eu sempre chamo ele de Joel. Sim. Que é o Troy Baker, que é o novo dublador de tudo, né? É verdade. Não, ele dublou o Coringa no Arkham Origins, ele dublou o Jake no Resident Evil 6, ele dublou o Booker. E dublou o Joel. É o novo. Como que é o nome daquele carinha do. Ruben Landon. Ele é o novo Ruben Landon. Não, não, aquele que dublou o Drake. Ah, o Nolan North. É, ele é o novo Nolan North. É. Exatamente. Sim. É verdade. E essa música é interessante porque ela toca também na abertura. Quando você chega a primeira vez em Colômbia, assim, ela toca uma versão mais, digamos, mais parecida com uma música de igreja, né, cara? É muito foda. Sim, sim, sim. Mas eu gosto muito da hora que ele encontra aquele violão, né? Que aí ele tá tudo estourando, tudo um puta caos, assim, e de repente ele cata um violão e começa a tocar. E ela começa a cantar junto pra acalmar uma criança, né? Um negócio assim. É muito massa. Muito massa, certo. A trilha sonora desse jogo é fantástica, cara. Eu adoro a música, sim, do Songbird, é muito foda. Sim, verdade. Sim. Então vamos lá, pau na caixa, e já volto com o último bloco. O bacana do pau na caixa aí é que quem cunhou o termo foi a GG, né, cara? Foi. Eu lembro até hoje do quando eu escutei. É verdade, olha só, eu não sabia disso, não. Aí fala pau na caixa por causa que ela falou, não, vamos mudar as paradas, vamos falar pau na caixa aí. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss when you close your earthly story. Will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky, in the joyous days of childhood, oft they told of wondrous love, pointed to the dying Savior. Now they dwell with him above. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky. You remember songs of heaven which you sang with childish voice. Do you love the hymns they taught you, or are songs of earth your choice? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky. You can picture happy gatherings round the fireside long ago, and you think of tearful partings When they left you here below. You went and left me. Bom, vamos aqui pro último bloco dos joguinhos que eu estou jogando, cara. Vou começando aqui com um jogo que foi lançado recentemente. Ele foi um jogo de transição de geração, tanto lançou pra atual geração como pra geração que tá chegando aí, né, cara? E é o Contraste, não sei se vocês conhecem esse jogo. Eu só ouvi falar, não conheço não. Ah, eu achei interessante ele porque ele me atraiu pela temática, cara. Eu gostei bastante da temática dele, mesmo não curtindo a época na qual ele passa, né? E eu achei mais interessante ainda a forma que a mecânica do jogo se passa, né, tipo em relação de luz e sombras, assim, é muito foda, porque ele usa a silhueta de sombras pra você, sei lá, atingir um objeto, ou ter uma silhueta que faz uma ação, você interage com ela. Então é bem interessante essa mecânica. O jogo não é lá aquelas grandes coisas, até tem muito, é um jogo assim, pelo que eu entendi em parte de nota de review, que não precisa tanto levar em consideração, mas é interessante lembrar isso, que é o jogo ame ou odeie, né, tem gente que não gostou com muita coisa, tem gente que gostou bastante. Eu, como que eu gosto de algumas coisas que inovam, assim, parte de mecânica, ele me atraiu bastante. O mais interessante, assim, que eu achei legal o esquema dos personagens, né? Normalmente você vai pro jogo de exploração em 3D, tem vários personagens e você interage, né? E esse é bem interessante porque você controla uma garota mais velha e tem mais uma garotinha mais nova lá. Você controla a Dawn e tem a Didi, que é a garotinha mais nova, né? E praticamente você, de personagem que você vê no jogo, são só as duas, né? A que você controla e a Didi. Porque os outros personagens, por uma razão do jogo, né? Você só vive nesse mundo da sombra e só vê a garota como se fosse amigo imaginário dela, você só vê os outros personagens a partir de sombras e silhuetas, cara, é muito foda, é a forma que é contada a história, assim, tipo, você não vê os personagens, você vê só aquela silhueta dos caras quando tem uma cutscene, tem uma coisa assim, da forma que é contada, tipo, uma parte da cena, assim, é muito foda. A história é bem, bem rasa, assim, mas ela acaba desenvolvendo bem, ela é rasa, mas desenvolve bem, olha só a parada, ela é rasa e desenvolve bem porque ela passa envolvendo muito a trama da família da Didi, cara, ela vê as problemáticas dos adultos, né, porque o jogo tem essa característica meio burlesca, meio tipo, que envolve muita, algumas coisas tipo de ameaça, tudo, e ela vê as coisas de forma mais simplificada, assim. É um dos jogos aí que você tá, ele saiu pra nova geração também, não sei. Sim, saiu pra PS4, grátis PS4. Pra quem tem. É, eu vi ele de longe, assim, acho que na BGS. Uhum. O amigo meu, Durval, tava pirando no Contras, mas tava muita fila, eu não quis enfrentar a fila. Eu gostei mais porque acho que eu vi na E3 quando eles anunciaram a primeira vez. Nossa, fiquei maluco. Tanto que eu fiz pré-order, comprei assim, sem pensar duas vezes. E o forte dele é a mecânica mesmo, do cenário, encaixar sombras, né? Eu vi uma parte do holofote ali, que você tem que projetar a luz no os objetos pra gerar a plataforma pra você... Uhum. E essa parte avançar. De projetar a luz é interessante porque às vezes tem um cenário que a luz tá fixa e o cenário tá se movimentando e você tem que se movimentar na sombra pra você pular na plataforma enquanto ela tá se movendo pra você, entendeu? A plataforma às vezes é a sombra de um carrossel, igual você vê no trailer, tá ligado? E ele é interessante, você só tá em forma de sombra quando você tá na luz, quando você vai pra sombra você volta ao estado normal. Bom, é um jogo assim que eu joguei bem pouco, joguei umas 3 horas, mas ele tá me agradando bastante. Não é aquele jogo, meu Deus, vai mudar a história dos videogames pra mim, como por exemplo o Brother, a Tales of Two Sons lá, que eu gostei bastante, mas não vou falar nesse momento aqui, vou falar mais pra frente, no outro podcast, mas eu vou falar aqui de, agora aproveitar pra falar de outro jogo assim, que eu queria muito ter jogado no Wii, mas como eu não tive o Wii, eu aproveitei que eu agora tenho um 3DS e tô jogando ele, que é o Donkey Kong Returns 3D, cara, jogão, é muito foda, cara, eu achei muito bacana, cara, muito bom esse, muito bom, eu joguei no Wii. Sim, e cara, ele é um jogo que eu, quando eu comprei o 3DS, falei, não, vou esperar até dezembro, porque daí eu pego o jogo em promoção naquela época lá, só que eu vi uma promoção de 60%, não, vou pegar agora. Sem tendo grana, vamos passar aqui no cartão e foda-se, né, cara? É uma desgraça quando você tá... Vender latinha aqui? É, não, eu vendei a carta no Steam, né, cara, pra comprar jogo pros outros, jogo te dá o dinheiro, enfim, mas é tenso por causa disso. E aproveitei bastante, eu não tô com ele atualmente, porque eu passei pra minha irmã, que meu cunhado também comprou o 3DS, e aí eu falei pra minha irmã, ó, joga aí, e ela tá curtindo pra caramba jogando lá, não sei até onde que ela avançou, mas eu avancei até o quarto, quinto mundo, cara. Mas ele é bem legal, porque é bom revisitar os personagens que você já jogou na infância, né, o Donkey Kong, o Didi, assim, tipo, é muito foda, porque você acaba meio que voltando, tendo aquele espírito, ó, porra, tô jogando uma parada que eu jogo muito, muito no Super Nintendo, cara, pra mim foi excelente, assim, espírito. Esse é aquele que ele alterna entre os planos também? Sim, isso é muito foda, porque assim como eu vi em algum outro podcast, as únicas empresas que faz um 3D decente pro 3DS é a Nintendo, obviamente, porque os jogos dela, e a Capcom, né? Assim, e o 3D desse jogo é muito legal, principalmente quando você tem essa parte de quando você altera o plano, você vai lá pro fundo lá e as coisas acontecem lá, e enquanto tem tipo vegetação perto de você assim na sua visão, entendeu? É foda por conta disso, cara. E ele tem algumas mecânicas novas lá, tipo no Wii é você chacoalhar o controle, soprar ele pra você achar algumas coisas, né? Esse você, tipo, tem um botão de ação que faz essa opção no lugar de balançar o controle, né? E tem parte de colecionáveis, pegar as letras lá, Kong pra ganhar vida, moeda gigante. É muito bacana. E eu, cara, pra mim o mais massa de tudo no jogo é as fases de carrinho, que eu sempre adorei no Donkey Kong Country 2, assim, na parte do parque de diversão. E tem, né, tem, tipo, não é um mundo só pra isso. Ele tem vários mundos que tem essas fases, tá ligado? É muito foda. Pra mim é o essencial, assim. Se tivesse um jogo de Donkey Kong só baseado em carrinho, na fase de carrinho, pra mim eu comprava fase, tá ligado? Donkey Kong Kart Racing. É, Rail Jump, uma coisa assim. Não, é foda. E cara, eu falei, não, e Donkey Kong Country vai ser o jogo que eu vou mais curtir junto com o Mario 3D Land que eu quero comprar. Mas o jogo mais curti com certeza no 3DS, e eu me enganei fácil porque eu peguei o Luigi Mansion depois de ter pesquisado bastante, a galera ter falado bem, eu falei, ah, vou dar uma chance, né, cara? E cara, foi foda porque esse é o jogo que eu tô mais jogando de longe. Eu tô em 60% do jogo, 65% do jogo, assim, e eu tô cada vez mais jogando, assim, porque ele é muito legal, cara. Ele é um jogo muito bonito graficamente. Ele tem uma mecânica bem interessante que ele lembra um pouco de Metroidvania, né? De você passa um lugar que você não tem um equipamento, um item, mas depois você tem que revisitar aquele lugar lá pra acessar alguma parte diferente que você não podia acessar antes. Então, ele passa esse espírito de exploração muito bem, cara. Ele é bem interessante porque ele tem um ritmo bem, bem tranquilo. Ele não te força você jogar muita coisa assim, por exemplo, pra você pegar o save, né? Você não pode salvar a qualquer momento. E se faz uma missão lá, volta, fala com o professor Egad lá, que é um dos personagens que tem desde o jogo de Cube, que eu descobri jogando esse jogo que tinha um jogo de Cube, que eu não sabia. Nossa, é fenomenal. O jogo de Cube é fenomenal. Sim, e é tão bom quanto, cara. Eu joguei o Duke do Cubo também, cara, é muito bom. Sim, muito eu vi umas gameplay recentemente, cara, e eu achei bacana. E o jogo, o de 3DS, tá no nível, assim. O mais interessante pra mim, porque no Cube o professor, ele te dá um Game Boy, né, pra você entrar em contato com ele. E na versão do Dark Moon, né, que tem uma justificativa na história pra isso, ele não te dá um Game Boy, ele te dá um Nintendo DS pra você comunicar com ele. Cara, é muito foda. Que nem eu até escrevi aqui, ó, detalhes para amar esse jogo. Se o telefone entra em contato com você, é um DS no lugar do Game Boy da versão de cubo. Coloquei assim, o jogo é muito bonito, gráficos excelentes, e o 3D é bem competente pra caramba, e os inimigos são carismáticos pra caralho, assim. É isso que é ver. Hein, Zabs, esse aí você não ficou com medo, não, né? Não, é... Cara, jogo da Nintendo pra ter medo, no máximo, olha lá, que eu sou bem cagão, o Zumbi U, eu ainda acho difícil. Que nem a da Nintendo, da Ubisoft, mas foda-se. Cara, o Luigi é um jogo que a minha irmã, eu não pino em console portátil, assim. Sim. Não gosto muito. Se eu não tivesse jogado Donkey Kong Country no Wii, eu acho que eu compraria o 3DS por causa do Donkey Kong e do Luigi's Mansion. Só o Luigi não me instiga a comprar um 3DS, mas eventualmente a minha irmã vai comprar por causa do Pokémon, que ela adora, enfim. E aí eu vou comprar o Luigi's Mansion, eu vou dar pra ela. Assim. Ah, olha. Porque eu quero jogar muito, parece muito foda. Não, é muito foda. Sério, é um jogo assim que ele sabe limitar a exploração, ele deixa moderado. Por exemplo, eu terminei a primeira mansão e já tô na outra mansão. A primeira mansão, eu acabei revisitando alguns lugares por causa de habilidades que eu vou conseguir no jogo, mas ele não te deixa cansativo isso, cara. Eu acho que, tipo, os caras fizeram um trabalho muito bem feito nisso, porque às vezes você joga um jogo que você tem que ficar explorando o cenário de volta, cara, é um saco. Putz, eu tô aqui de volta, né? E vai aparecendo novos inimigos, vai acontecendo situações diferentes, então o jogo, ele tem um ritmo bem bom, assim, tipo, o ritmo dele é perfeito, assim, na minha opinião. É de longe, assim, o jogo que me fez considerar o Luigi como um bom personagem, melhor que o Mario. Ele é melhor, olha só, eu sempre achei o Luigi melhor que o Mario. Eu já tinha meio que essa parada meio tipo inconscientemente, mas esse jogo trouxe explorou isso cada vez mais e falou, não, agora você tem certeza absoluta disso, tá ligado? É, porque Mario é um fanfarrão, né? É. Não, porque pra mim, de longe, assim, tipo, o Wario bate no Mario muito fácil, né? Só o Waluigi que é meio sem sal, mas eu adoro ele na versão do tênis do 64, que eu acho muito foda. Isso que eu ia falar, o Waluigi ele só presta no tênis. Sim, porque ele é o melhor personagem de todos, cara. Sim. Mas enfim, bom, cara, esse é o meu jogo, que os jogos que eu tô jogando aqui, falei de forma reduzida aqui só pra gente encurtar o cast. Eu deixei mais os nossos convidados aqui falar mais, porque é mais interessante ter convidados falando aqui dos joguinhos, da experiência, né, cara? E eu vou aproveitar aqui pra encerrar com a minha música, e antes disso eu vou agradecer a participação de vocês aqui, meus lindos. Que meus isso? Lindos, olha só que bosta. com Y, né? Se for com Y, beleza. Então, é. Y e M, né, cara? Aí fechou, então. Sim. Então, agradecer aqui ao Rubens. Valeu, galera. E detalhezinho, no sandubinha, ervas finas. Ervas finas. Ah, nossa, eu vou fazer o sanduba, é verdade. Agora. Então, agradecer aqui também o Perazoli. Opa, muito obrigado pelo convite. É sempre... É a segunda vez que eu participo do Game Track, é sempre divertido. Sim. Conversar com você. Com todos vocês. Olha só que coisa bonita. E também agradecer aqui o Demartini. Valeu, então. Estamos aí sempre, né? Já sabe, né? Quando precisar, de repente surgiu um podcast, tá faltando um elemento, pode chamar. Beleza, pode deixar. Estamos à disposição aí. E logo mais com novidades aí que vai explodir a cabeça de todos vocês. Ou de zumbis. Ah, não, pera. Esse já era outro projeto. esse já acabou. Mas zumbis ainda continuarão sendo mortos junto com as outras coisas também. Ah, então tranquilo. Aguardem. Sim. Então, galera, eu fico por aqui. Eu vou tocar a música, que é a música do toque de telefone. Na verdade, o Nintendo DS lá, que o professor entra em contato com você. Que, na verdade, virou meu toque celular até hoje. Muito disso, cara, que é o toque da chamada dele, é Call from IGAD. Bom, ficamos por aqui, até a próxima edição e falou! Falou! Falou! Pão na caixa! Pão na caixa!